Estimativa, livre LS, desça para 2 mil pés, altímetro 1903, informe estabilizado no localizador. Gol 9278. 2 mil com 1013, informará estabilizado gol 9278. Trip 526 no meio, próximo ao ponto de espera da 106 para ingresso. Trip 526 no meio, autorizado decolar, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 092. 526 no meio, autorizado, ingressar e decolar. Decolado aos 14, chame controle 120. 120, boa noite. Controle ao trip 5216, cumprindo o perfil da saída Puca, transição Jamo. Trip 5216, contato radar na decolagem, submantém 190, saída Puca. 5216, coordena 150 como nível final para o 5216. Confirmo, mantém escuta e aguarde. 3662, chame Recife nas frequências 12545, alterno 2085. 2545, 2085, boa noite. Passarelo. Salvador, passarelo 2224, puxa bem, estacionamento. Autorizado, passarelo 224, chama o táxi. Chamar, autorizado. X5216. Na sua escuta, senhor. Autorizado 150 como final direto da Aracaju. Autorizado 150 como final direto da Aracaju, trip 5216. Estabilizado, gol 9278. 9278, completa sua aproximação ali, assistindo agora a Torre Salvador em 198, decimal 95. 198, 95, até já, gol 9278. Total 9907, assinou identificação, disse que mantém o nível de voo 040, chegada bom. Identificou, dentro mantém. Torre Salvador, boa noite, gol 9278, baixado e travado, vai passar o Índia Serra. 9278, livre pouso na pistão 10, vento 080 graus, 089. Autorizado pouso, gol 9278. Para o táxi passarelo 2224, POB 37, 7 horas e 30, alterna Salvador. Cruzado táxi, Apache, Índia, ponto de espera, torre 1-9-95, ajuste 1-0-1-2, passarelo 2224. Apache, Índia, 1-9-5-2. Boa noite, 8-9, eu salvo. Após a passagem da TR da parceria da cauda, está autorizado adicionamento. Pushback, coordenação aqui, pessoal, chama para o táxi, parceria do gol 1889, corrigindo, gol 1889. 176, acione identificação, desse manter o nível de voo 050, chegada Mari. Afirma, autorizado. O controle, o trip 5216, solicita possível coordenação no nível 130, senhor. Está bastante pesado. Bastante pesado, não vai chegar no 150, não. 4, autorizado a NM, mantém cabeceiro no zero. Autoriza via Charlie, a NM bateu da 1-0. Via Charlie, a NM mantém cabeceiro no zero. Via Charlie, a NM mantém 1-0. Nove 278 no solo de 23, linha direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, igual não, 9278. Salvador, boa noite, gol 9278, livrou na sua escuta. 9278, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 9278. Três e 50, Campinas, POB 71, confere. Dois ataques via Pátio Índia, ponto de espera puxando 0 com a torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2, gol no 889, boa viagem. Acusa estabilizado no curso do localizador da 1-0. 2000, 1-0 no 3, autorizado a LS, da presente pode voar Duna. Duração para final LS, curva esquerda para 200, limite ao localizador. Guarda no último vetor para interceptá-lo. Total 9907. Esquerda 200, limitado pelo localizador, aguarda no vetor, total. Decolado aos 25, chame controle 20, decimal 8. Controle 20, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, contato radar Degolarian, sube e mantém o nível de voo 190, saída bom. 190, MOMO 2224. Gol 989, autorizado a linha e mantém cabeceiro no zero. 78. Juliette 059278. Gol 889, quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 099. 9907, enfim, redução, aguarde o último vetor para o localizador. Reduzindo o total 9907. Sete para o localizador, esquerda para o A150, informe estabilizado. Esquerda 150 para o localizador, reportar estabilizado total. Azul 4235. Coca identification, descend, maintain flight level 040, clear on bound for arrival. Só pode repetir, por favor? 1889, decolado aos 28, chame controle no 20.8. 208, positivo. Bom voo 1889. Obrigado. Lima, boa noite, é o Gol no 889, cruzando 2000. Gol no 889, boa. Contato radar na decolagem, suba e mantém o voo 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Leda vai voar agora, cruzando 2300, subindo 360, Gol no 889. Estabilizou o total. Só 9907, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador 1985. 1985 total. Gol 1076, livre aproximação LS, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1013, informe estabilizado no localizador da 90. Fica 2000, estabilizado LS para Marinha do Estado, 1076. Salvador, o total 9907 passando externo. Total 9907, livre de pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 099. Livre de pouso no zero, baixou e travou o total 9907. Trulho, passarelo 2224. Controle passarelo 2224. Prossiga. Possibilidade, senhor, de voar para onde lotar? Por onde lotar da presença seria rumo convergente com as aproximações do setor nordeste. Preferível que o senhor mantenha a saída Momo aguardando uma pro direta assim que possível para Juazeiro. Afirmativo. Sim, a gente vai guardar Momo 2224. Controle, passarelo 2224 retornando, você poderia confirmar após Momo vai prosseguir lotar? Após Momo, Juazeiro. Afirmativo, após Momo, Juazeiro 2224. Tá 9907 no solo. Aos 3-2, livre à direita, chame solo no 21 decimal local. 219 total. Solo Salvador, total 9907. 9907, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07, atende para os sinalizadores. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07, total. Solo Salvador, Ocean Air 6393. Mercedes 13, prossiga. Autorização, Guarulhos. Guarulhos 360 autorizado, via UPS Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, após conforme rota do plano. Decolo Dalmo 0, primeira curva direita, saída da El Leda após Bridge, controle 1208, acione 5447. Afirmativo autorizado 360 para Guarulhos. Saída da El, Leda, Bridge, Epro Zulu, na meia. Para Rota Zulu, rodada para de voo. Controle 1208, transporte 5447. Beatriz 13, procedimento correto. Poste pronto para posicionamento. Serei para posicionamento, Beatriz 13. Trip 5-2-1-6, controle Salvador. Trip 5-2-1-6, passou o Conde, agora a 72 milhas nordeste de Salvador, mantém 130, serviço radar terminado, chama controle Aracaju, a frequência 120, decimal 3. Traffic 1 o'clock, 15 miles northbound, passing flight level 115 to 190. Fortaleza autorizado 370, via UPS Zulu 19, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120 decimal 8 e 2.5446. Autorizado nível 370 Fortaleza, UPS Zulu 19, decola da 10 à esquerda, na Momo Froti. 544.000 transponder, 1208 a controle, voo 1604. 604, correto, reposte pronto para posicionamento. Tamo nessa, obrigado. Torre Golo 076, vai passar externo, estando baixado e travado. Golo 076, livre pouso, estou no 0, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, Golo 076. Passarido 2224, Chame o Centro Recife nas frequências 12545, alterando 2085. 2545, poderia confirmar a secundária? 12685. 2685, obrigado, boa noite. C305, a sua identificação, desde que se mantenha o nível de voo 060, chegada à Mare. Chegada inicialmente, 3305. Azul 4235, clear final SX3 approach, runway 10, send to 2000 feet to Mercier 1013, comm establish on localized course. Roger, clear to ILS X3 runway 10, down to 2000 KNH 1013, will course establish in 4235. E o 5972, reduza para 2109. 2109, e o 5972. Salvador, gol 9287, frente da uniforme, autorização Guarulhos. 9287, Guarulhos, 400, aguarde cópia. Vai aguardar, 9287. Zero sete meia, no solo, aos 40, livre à direita, chame o solo no 21.9. Paulo, Salvador, Oceania 3 no 04, estacionamento. 3 no 04, vai guardar para o puxo. Guardar. 1076 na escuta? Salvador, na boa noite, estou no 076. Autorizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Alfa Juliette para o 03. CNMG 3, por equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Goa sua retaguarda para ingressar no 03, está livre de puxa após táxi. Ativa, passa a passagem da Goa e está entrando no 03, está autorizado para o estacionamento. 9287, Guarulhos 400, pronto? Na frente, escuta o 9287. 9287, para Guarulhos, autorizado 400,